Vamos lá. Banda charada. O segredo foi descoberto. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu e nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. Cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera, mudou, sem quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. O que adianta chorar pelo leite derramado? Aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, o mesmo som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azarar os pais da boca. Aproveitar a noite e ficar louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azarar os pais da boca. Aproveitar a noite e ficar louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca, chora no colo da patroa. Louca, louca, esquece ele, fica louca. Louca, louca, chora no colo da patroa. Louca, louca. Camões não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. No céu, no céu. Refúgio do som automotivo. O coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. De tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo. Nosso amor é lindo. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. E a nossa chama espalhar. E o sorriso encontrar. Comenta-se o beijo. Comenta-se o beijo. Companhia, Avenida Duque de Caxias, 585, Centro, Fone, 9812-2376. Bate, não tem mais nada entre o chão e o teto, só o eco. Tem certeza que você levou tudo, tem certeza que não esqueceu nada. Eu só sei que é teu criado mundo, dos amigos preferidos sem de volta. É que eu tive que curto em cada canto dessa casa, os habits das ovetas e na cama bagunçada. E no box do banheiro sempre que o vento embaça, um sono no coração e uma flecha atravessada. É que eu tive de tudo em cada canto dessa casa, os habits das ovetas e na cama bagunçada. Os seus cheiros que agudaram em cada roupa que eu usava. Você foi e esqueceu de levar a saudade no mal, mal, mal. Você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Que o som, som bate, bate, volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto. Só o eco, eco, eco, eco, eco. Tem certeza que você levou tudo. Tem certeza que não esqueceu nada. Eu só sei que é teu criado mudo. Os olhos preferidos sem de falta. É que eu tive de tudo em cada canto dessa casa.

você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui, aqui.